Na sombra das romeiras, onde o medo se escondia, Jonatas se levantou, a esperança não se via. Vem comigo, meu amigo, vamos ao campo lutar. O Senhor é nossa força, Ele nos fará triunfar. Oh Senhor, operai em nós, não há barreira que impeça a voz. Com poucos ou muitos, Tu és o Rei. Na batalha ao nosso lado, sempre estarei. Entre pedras agudas, com fé ele avançou. Se nos chamarem, é sinal de que o Senhor nos entregou. E ao subir a montanha, a vitória começou. Os filisteus tremeram, o temor se espalhou. A escuridão tenta nos rodear. Lembramos da tua promessa, a vitória vem, vamos confiar. Oh Senhor, em ti encontramos a luz que nos guia, a força que amamos. Coragem e fé, o inimigo caiu. E mesmo na fraqueza, o mel nos renovou. Jonatas viu em Deus a força que sempre brotou. Oh Senhor, operai em nós.